soteropolitana, paulistana, soteropaulistana. Nas minhocas de metais que cortam as ruas, eu transporto dendê. Nas quebradas com grafite e picha, eu vejo você. Se não existe amor em SP, trabalho tem de sobra. Tamo tentando a vida na cidade que te acorda. Acorda, acorda! Se liga aí, meu cero, que o corre aqui é louco, mas a garra veio de berço. Minha escola é nordestina, direto de Salvador. A Bahia é meu começo, o Bonfim é meu senhor. Em cada prédio em São Paulo construído, tem o sangue e o suor de nordestino. Cabra da Peste, terra da garoa. Não teste, não teste, não teste, sorrindo à toa. É Zona Sul, cidade baixa, é paredão e fluxo, tudo misturado na quebrada. Cultura de rua, bairro dobrado. Mano, cê nem tá ligado. Cidade cinza, cidade colorida, Ilhéa, Emuzenza, Uspivete na pista. Eu falei faraó. Pra vocês responder, feliz aniversário na cidade, vou envelhecer. São Joaquim e Avenida São João, alguma coisa acontece no meu coração.